Yeah, András. Rude Produções. Yo, András Mentals. Ah, yeah. Yeah, yeah. Pessoas vão, pessoas vêm, tipo conta de matemática. Queremos achar alternativas pra merda da ciência exata. Mais uma vez, o único que restou aqui foi meu caderno. Até a caneta eu procuro e nem sempre sei ao certo aonde encontro o ponto de restauração da vida. Quem dera se o mesmo existisse, quase sempre eu usaria na parede do quarto que ainda conserva aquele rabisco. Cada um seguiu seu rumo, apenas um nome ali ficou escrito. Qual é o nome daquele que escreveu as regras? Diga pra ele que eu espero pra entender as suas ideias. Será que meus pecados impedem a minha visão? Talvez esteja tão perto, mas algo desvia a minha atenção. As margens que limitam a escrita do MC, o infinito aqui nas linhas, a inspiração que insiste em me seguir. O portal que se abre a cada verso que deposito. Consigo ir pra vários lugares sem sair aqui do meu recinto. E na minha caminhada sempre tem uma folha em branco pra que eu possa me expressar e te falar através do meu canto. Sem regras, apenas contendo sempre a verdade, partindo daquele princípio onde a base é a simplicidade. E na minha caminhada sempre tem uma folha em branco pra que eu possa me expressar e te falar através do meu canto. Sem regras, apenas contendo sempre a verdade, partindo daquele princípio onde a base é a simplicidade. Já faz um bom tempo que a futilidade não me acompanha. Tentam encontrar a fórmula pra decifrar essa artimanha. Talvez alguém encontre isso jogado em algum gramado. Quem sabe aprenda alguma coisa ou simplesmente fique entediado. Mas acredito que consegui meu objetivo de mostrar minha identidade pra todos aqueles que me dão ouvidos. Pra onde meu caderno vai me levar, estou ansioso. Queria que ele me mostrasse a saída desse círculo vicioso. Mas pelo jeito que vou ter que fazer essa proeza, porque não vejo a resposta das várias horas que estou nessa mesa. O ato que se repete como num ritual sagrado. Olhas em branco diminuem e dão espaço pros versos rimados. Já estou na metade e a tinta já está acabando. Mas não importa, porque aquela porta me leva pro mundo mais amplo, aonde eu vou poder escrever com mais liberdade. Mas enquanto não acaba as folhas, eu verso a minha verdade. E na minha caminhada sempre tem uma folha em branco pra que eu possa me expressar e te falar através do meu canto. Sem regras, apenas contendo sempre a verdade, partindo daquele princípio onde a base é a simplicidade. Que na minha caminhada sempre tem uma folha em branco pra que eu possa me expressar e te falar através do meu canto. Sem regras, apenas contendo sempre a verdade, partindo daquele princípio onde a base é a simplicidade. Yeah, András, Rude Produções. Yeah, agindo do modo mais simples. Haha, segura essa.